Olha, Severa, escuta! Olha aí, que vai afogando, caramba! É tudo 10, é tudo 10, que maravilha dura até acabar! É o carro da imprensa com mais uma carrada! Só ganha quem compra e só perde quem tem! Digo adeus à minha mão, adeus que eu vou partir, sua imagem vai gravada. Essas assim são grandes, não é? Deixa-me cá ver. Olha se faz cola, cola tudo ao erro. Ainda leva super cola, cola. Olha, dê-me cá um! Olha, se eu servi, vou tocar. E então tinha que pagar a outra.